E com vocês, um Realcast. Sejam bem-vindos ao Realcast. Hoje não tem animação não, porque a gente vai falar de Konosuba. E já foi cancelado, e pau no cu de quem cancelou essa bosta. Eu sou Thiago Amorim. Eu tô triste, cara. Aqui é o Daniel, e eu tô falando que essa é a maldição do Um é Real a Hora. Toda vez que a gente gosta de um anime, decide fazer um podcast sobre, a porra do negócio é cancelada, velho. E detalhe, a gente já gravou sobre o Konosuba, só que deu um erro no áudio. É o episódio fantasma, ele existe. É só a gente gravar que a parada vai ser cancelada. Aconteceu com Queijo, aconteceu com Konosuba, e o próximo a gente vai fazer sobre Jojo, que é pra cancelar logo. Ah, não. Tô me distante. A gente vai fazer sobre Jojo e vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Ah, não. Aqui é o Juninho Kinoa, e pra quebrar um pouco a tristeza, eu quero dizer que a Lalatina é uma waifu muito melhor que a Megumi. Teu cu? Eu gosto é muito. Tem a Darkness como waifu, velho, em sua consciência. Não, é. Pô, eu tenho. Darkness is shit, Darkness is trash. Shut the fuck up. Shit. A Darkness é a personagem que ela vai de carinha moe pra pervertida safada em um segundo, velho. Então não é isso que tu quer, doutor? Cara, ela é perfeita, é a waifu que você pode fazer bully, velho, sem se sentir mal. Diferente da Yu Yu, que você gosta de fazer bully na Yu Yu, só que ela não gosta, velho. É triste aí, isso. Ó. Mano. Eu prefiro uma pessoa que eu posso carregar por aí. Muito pesada a Darkness. Ela só não é uma utilidade, basicamente. Ela vai te proteger sempre, cara. Tipo, ela nunca vai te ajudar na briga, mas ela vai impedir que você apanhe. Não, ela é útil até quando você quer, tipo, destruir qualquer coisa, sabe? Tipo, um monstro gigante, abrir alguma coisa. Tipo, entrar na catacumba lá e explodir todo mundo. Ok, beleza. Mas qualquer outra situação, né? Ao contrário da Aqua, que não serve pra porra nenhuma. A Aqua não é nada. Não, não vale, velho. Mas ela é legal de fazer show off. Não existem zumbis no nosso mundo, então ela seria meio que inútil aqui. Thiago, meu amigo, explica então para as pessoas que estão mergulhando aqui nesse podcast. Talvez eles não tenham nem escutado nada sobre Konosuba. Talvez não tenham visto o anime. Que merda é essa, velho? Konosuba. Que vocês estão falando? O anime é um anime que tem um nome mais escroto, velho. Konosubarashi Sekai Insukushufuku. Oh, meu Deus, eu não sei nem se eu falei certo. Mas Deus abençoe esse maravilhoso mundo. Parece que foi alguma coisa da década de 90 em diante, onde toda franquia de animes tem que ter pelo menos umas 5 palavras no título. Acho que até 2011, sim, eu tinha uma regra de anime, velho. Eu nunca assisto anime que comece com uma frase. Sempre assistia o quê? Dragon Ball, Fullmetal Alchemist, Brotherhood, que já é um nome muito grande, mas eu já conhecia como Fullmetal. Eu assistia Jojo, assistia Cavaleiros, e aí quando chegou... qual era o anime grande, cara, que tinha na época? Dungeon Idei. Tipo, começou uma modinha do pessoal da minha faculdade de ver esses animes com nome gigante. Eu ficava sem paciência logo pra ler o nome, velho. Imagina pra assistir aquela porra. Essa é a prova do que a gente vai comentar, que o mercado japonês não faz o menor sentido. Não como faz. É que você chega... Não, sério, como é que você chega lá no editor aqui? Aqui! Escreve esse negócio muito do caralho. Até aquele título. Ei, bora lançar Konosuba Arashi Sekai em Shukufuku. Uou! What? Aí o seu editor olha no seu olho e fala, puta que pariu, é isso mesmo. É isso mesmo. Não. Bota uns exclamação aí, velho. Bota uns... o cara de queijo falou que vamos lançar queijo aqui, velho. Não, mas tá muito curto o nome. Velho, bota oito exclamações nessa porra. Sonho, assim, é porque é intenso, velho, é intenso. Aquele bitum lá, bitum. Sim, oito outros. E vamos lançar o anime, igual, velho. O anime vai ser Jojo, velho. Não, mas tá muito curto. É Jojo. Jojo Kinabuken. Assim. Puta que pariu. Mas aí, Konosuba tem o nome... É só juntar as duas iniciais, as duas primeiras iniciais que dá jogo. Aí fica Konosuba. É, porque Você não vai conversar sobre a pessoa. Ah, você assistiu com na sua bunda? Você vai chegar e falar, ah, você viu Konosuba? Eu, é, vi. It's ok. Ok. E, cara, Konosuba é basicamente um carinha chamado Kazuma, que é tipo um nerdão, um virgão, que só gostava de jogar, igual muita gente que tá ouvindo aqui, que vai nos ouvir. É muita gente que tá falando aqui também. Ele é você, seu... É, inclusive a gente. Eu me identifico, velho. Eu odeio sair de casa, igual ele. Eu odeio sair de casa também. O mundo lá fora me assusta. Sim, cara, eu também não gosto disso aí. Então, eu acho que eu achei interessante, até aproveitando pra falar do Kazuma. É, eu achei um personagem maravilhoso, velho. Oh, cara, o amadurecimento do Kazuma, cara. É impressionante. Você não dá nada pra ele, velho, no começo. Tipo, ah, ele não, vai porque, ser... cara, eu vou o seguinte: eu adoro personagem que é filho da puta. Não, é filho da puta. É filho da puta. Não, eu sou egoísta mesmo, foda-se, saca? Ele provavelmente é o personagem mais macho alfa que eu já vi em um anime em sei lá quantos anos. Acho que ele só fica atrás. Ele só fica atrás do cara. Mas... Ele só fica atrás daquele cara que tem uma franjinha cobrindo o rosto e tem um relógio que para o tempo. É. Que esse é o macho. Tem o Ururushi também, o Ururushi do Code Geass. Tipo, o Kazuma, usando as palavras de um amigo meu, ele tá no modo vai se foder, me processa. Aquele vídeo lá do... Nossa, me processa, vai foder. Aquele vídeo do mágico que brigou com a criança. Mas isso que eu acho interessante, isso. Como é que aquele clichê, ele é um Nietzsche, ele não sai de casa, ele é social, mas ele se comporta como se fosse a porra do... Pera, mas malandrão, velho, ele vem malandro. Tem que contar a história do começo, pô, pra depois a gente chegar. Que eu tô falando, esse cara, o Kazuma... E ele morre da forma mais escrota possível, velho. E quando você imagina escrota, não é porque a morte dele foi boba, é porque foi engraçada da ponto de todo mundo rir dele. Isso que começa, tipo, na primeira temporada, assim, começa o primeiro episódio. Parece até uma referência de Yu Yu Hakusho. Sim, é tipo, verdade. Igualzinho. Igualzinho. A primeira vez que eu tava vendo, eu lembrei, velho, isso aí é igual Yu Yu Hakusho, vai ser... E já é um clichê esse negócio, tipo, ah, eu vou me sacrificar pra salvar... Aí é imediatamente jogado na janela. Tu foda-se isso. Só que o Yusuke, ele é um cara foda, e o Kazuma não. É, porque é até interessante, né? Os dois malandrão, filho da puta, mas o lance do Yusuke. Não, pera, mas ele é o herói, ele é o protagonista. Ele ainda Kazuma não, Kazuma é tipo. O Kazuma literalmente é o personagem que você criou para o seu RPG, saca? De mesa. Nossa. O mestre, não, vocês vão salvar o mundo. Foda-se, eu vou pro puteiro. Eu vou pro puteiro com os demônios lá. E aí já a primeira cena aí dele com a deusa, já é a primeira apresentação com a Aqua. Foi a primeira apresentação dele como anime, qual é a graça do programa. Porque ele já te dá uma expectativa, nossa, vai ser um clichê. E depois, em meio segundo, ele quebra totalmente sua expectativa e te dá uma coisa totalmente ao contrário, né? É a premissa de toda a comédia do anime. O final dessa cena é o que te faz e seguir diante com o anime ou não. Isso aí mesmo. Porque assim que ele... esse aqui vai ter spoiler pra caralho, então já saiba. Assista, então, para essa porra aí, assista, porra, depois volta e escuta isso aqui. Tudo que a gente falou até aqui é só, tudo que a gente falou até aqui é só coisa do resumo. Tem a sinopse. Assista, é bom. 10 em 10. E aí, você pode ter uma arma mágica, você pode ter um super poder. Mas você é uma deusa? Eu sou uma deusa. Não, isso que é... Deixa eu te cortar um pouquinho, que é interessante, tipo, apresenta lá a Aqua, e aí do tipo, é aquele estereotipo inicial, de tipo, a deusa Tsundere. Aí eu imaginei, tipo... Tem até um youtuber que comenta, nossa, ela tá lá só pra... Parece que ela tá lá só pra fazer aquele feitiço de... A menina, eu vou te humilhar, dominar, seu babaca. Ei, só um disclaimer aqui. Ei, Daniel, é Tsundere ou Tsundere? Ah, sei lá, velho. Puta que pariu. Tsundere. Pergunta, velho. É Tsundere. Tsundere é estranho, cara. Parece uma ocidentalização da palavra. Não é uma palavra isso. Isso é, tipo, na verdade é só uma gíria, né? Se você pensar bem. Não é uma... Eu lembro do pessoal que chamava meme de memê. Memê? É. Enfim, voltando. Continue. É interessante. Tipo, você acha que ela vai ser a menina... Não é que eu gosto de você ou nada, seu babaca. Aí, imediatamente, quando o negócio dá errado, velho, ela perde toda a postura, perde tudo e dispara a chorar. A pose de dança dela é um choro tão patético, cara. E isso é aí que você apresenta. Tá vendo esses personagens? Eles são todos horríveis. eles são todos horríveis. Eles têm tantos defeitos que a gente nem sabe como é que vocês vão gostar deles, mas vamos lá. Acho que eu tava escrevendo aquele review no passado, falando que a graça de Konosuba é essa. São tragédias com pessoas horríveis, saca? Porque todo mundo é egoísta, é incompetente. Eu gostei daquela a frase inicial que tu mandou naquela review. Tragédia é quando acontece comigo. Se for com outras pessoas... É do Mel Brooks. Do Mel Brooks. Se for com outras pessoas, é hilário, uma coisa assim. É uma frase do Mel Brooks que ele tá assim, explicando a diferença básica entre tragédia e comédia. Tragédia é quando eu corto meu dedo com papel. Comédia é quando a sua avó cai da escada, quebra o pescoço e morre. Caralho. É isso. Você tem que ter um distanciamento emocional. Do tipo, quando você se apega muito a alguém, você, é tadinho. Mas quando você, tipo, odeia ou não tem nada pra pessoa, quando começa a acontecer coisas ruins, é tipo aqueles desenhos antigos do Looney Tunes e tudo. Faz parte do argumento de você achar graça quando eu subo. A graça é você rir do pessoal se fudendo. É tipo isso, porque é sempre... Tudo dá errado. Até mesmo quando eles têm sucesso, o sucesso tem um porém que meio que tira toda a graça de tudo. Tipo, puta que pariu. Tipo, vocês destruíram o chefão lá, mas os danos colaterais são tão grandes que você tem que pagar o resto. Quando eles salvam lá a cidade, velho, o negócio é que destruir a cidade e destruir outras coisas também. Vocês salvaram e tal, mas vocês teletransportaram um negócio pra fazenda de um cara rico, ó. Deu merda. É culpa de vocês. Isso nos leva pra segunda temporada, onde essa merda continua. Eu acho interessante isso continuar, esse gigante. Voltando um pouco, e o Kazuma, ele poderia escolher qualquer coisa pra ir nesse mundo enfrentar o rei demônio. E ele, ele até usa inteligência, cara. Se você é uma deusa, eu vou escolher você. Porque você é uma deusa, porra. Não só isso, tipo, parece que ele pegou de vingança mesmo, do tipo, vai ser folgada. É uma diferença entre o mangá e o anime. No anime deixa claro que é uma vingancinha. No mangá, eu não li a Light Novel, gente, desculpa, eu acho. Aliás, vamos deixar claro que ninguém aqui leu a Light Novel porque vai se fuder, velho. Não vamos ver essa merda, não. No mangá foi uma coisa bem espontânea, ele só fala, você é uma deusa, né? Aí sou. Então, é você. Não, legal, que doido. Cool story. Só que no mangá não tem aquele grito da Aqua. Não! Aquele chão dela. Só dublagem. Acho que vale a pena comentar isso também, né? Que tem essa grande diferença entre o material original e o anime. Que não é a história por se dizer que é o foco. Acho que na Night Novel mesmo é tipo, é aventura. Tem as piadas aqui e ali. Já no anime, o foco mesmo são os personagens. Todo a trama, assim, o redemoinho, tudo isso é secundário pra justificar as piadas. Fica em segundo plano. Então, acho que funciona melhor com uma comédia, quando é tipo a sitcom. Você tá lá pra ver os personagens interagindo um com o outro, fazendo as piadas internas e o que for. The Office total. E a situação é tipo a situação do dia e foda-se, não tem muita relevância, assim. Do tipo, eles derrotaram o vilão. O vilão agora vai trabalhar na loja. Foda-se. Tem uma wannabe história ali, mas ela não é primordial aí pro show, né? O que acontece? Eu acho que como comédia isso funciona muito melhor, velho. Se isso fosse um drama, coisa assim, ficava até meio cansativo, tipo... Se fosse fazer uma história séria desse argumento aí de derrotar um tipo, demônio no universo... É, tipo, uma aventura, assim. Aí teria que fazer uma coisa séria, cara. Compara Konosuba com Haito Genson no Gringar. Não sei se vocês viram. Outras merda com nome grande, puta que pariu. Poderíamos comparar com Overlord, que também é um pouco parecido. Overlord é muito exagerado, cara. Não, sabe a melhor comparação que você pode fazer atualmente? É Konosuba com o ReZero. Que tem outro nome gigante, mas eu vou chamar de ReZero. Estreou no mesmo ano, começou bem parecido, com o Nietzsche e Otário, que usam o mesmo tipo de roupa. E eles vão fazer crossover entre as Light Novels. Porque engraçado que é as mesmas voice actor da Megumi e da Emília. Por isso que a gente gosta tanto delas. Fuck you. I love Emília. Já vou adiantando aqui quando a gente fizer sobre ReZero que Rey é uma não. merda, bicho. E a Emilia é a deusa. Não, Rey é tipo a deusa que chegou aqui para salvar nossos pecados. Vamos montar uma religião em volta da Rey, porque... Por que não? Nossa. E o resto... Não, ela tá lá pra justificar a existência do anime, a Rey. Ah, cara, eu acho ela um saco. Não, ela é perfeita demais. O melhor momento do final do anime foi quando ela morreu e o... Se e o Subaru lá teve que... Spoiler de ReZero. Pô, velho, mas último, voltando a falar último de... último comentário sobre ReZero, quando ela se estrangulou toda lá no... Pelo... Como é que ela quem? Eu não lembro dela. Não lembro dessa pessoa aí. Caramba, só quem assistiu vai entender. Quando ela foi estrangulada lá pelo... Eu não... Beetlejuice? É Beetlejuice. Beetlejuice. É o nome da estrela, saca? Eu quase falei Beetlejuice. Aí ela foi estrangulada lá. Foi o melhor momento da Rain no anime pra mim. Eu vi, finalmente, vamos ser embora dessa porra. She's just happy. Mas, enfim, voltando pra... É até interessante você concluir, porque, tipo, coisas ruins acontecem o tempo todo em ReZero e no Konosuba, mas a forma que são apresentadas são diferentes. Do tipo, no ReZero ele quer que você fique triste. Te traumatizado. Já, traumatizado. O Kazuma, ele também morre várias vezes no decorrer da série, só que você não leva a sério em nenhum momento. Do tipo... Ele vira um esqueletinho bonitinho, cara, com o casaquinho dele. Não, você tem que pensar, uma morte horrível, ele morreu afogado numa coisa de ácido. É verdade. Não, mas eu quis comparar com Haito Gensou no Gringar, porque esse é um anime com a mesma ideia de um grupo de jovens que do nada aparece no mundo do RPG, só que ele é um slice of life. Eu lembro disso. Sim. Isso, é um anime muito pesado e bem devagar, que foca... O cenário dele é lindo, velho. Tipo, é maravilhoso. Inclusive o cara que faz o cenário já faleceu ano passado, né, cara? É até engraçado, né? Porque foi ano passado, começou um monte de animes, um atrás do outro, com essa temática de... vocês vão transportar para um mundo estranho. É. Se vira aí. Maldito Sword Art Online. Aí, as consequências no Gringar, elas são absurdas, né, cara? Porque o cara morre e não tem volta, né? Eu fico com raiva de Sword Art, porque foi o primeiro anime que fez sucesso com essa premissa. Fez sucesso não, mundial. Não, teve outros. Tipo, mas do Hack nível... Zero era um desses também, tipo... Não sei se você lembra. O nível de sucesso que Sword Art Online fez, bicho, poderia facilmente ser um das masterpieces da história dos animes. Boy, eu escutei isso. Eu escutei só chocolate, mas tem peso na mesma sentença, mas tudo bem. Não, não pode, cara, não pode. Mas aí o cara bota um dos jogos lá de MMORPG, mas ele foca em romance. Ele foca nas trivialidades muito desnecessárias. Porque é o que vende, cara. É o que vende. Vamos deixar isso pro nosso podcast de Sword Art Online e com sorte é cancelado. A gente faz um programa de 5 minutos. A gente faz um programa de 5 minutos só pra não perder tempo e ele aproveita e cancela. Só pra maldição ativa. É só pra ativar a maldição, gente. Não, é tudo parte do meu plano, saca? E não gostar de anime, cancelar ele. Vamos fazer um podcast para ele ser cancelado, assim. Tipo, eu fico imaginando que tem lá o pessoal do estúdio escutando o nosso podcast falando, vou cancelar essa porra aí. E fazendo só de animação nova de Berserk, vai ser cancela essa porra e volta Shut depois down. Com uma animação melhor. Shut down everything. Então, aí a gente falou do Kazuma e da Aqua, a gente já falou um pouco que deles. Eles foram transportados e são dois personagens horríveis. Aí o que acontece? Você introduz mais personagens horríveis. Que nós amamos. Porque agora eles descobriram que são dois bostas, com fichas bostas, no mundo de bosta, e precisam de gente pra pro grupinho deles, senão eles não vão conseguir fazer nada. Aquela montagem do primeiro episódio, que são eles trabalhando e fazendo aquele trabalho bosta de pedreiro, cara, é tão genial. Aí corta pra água vomitando arco-íris. Você nunca imagina que você vai pra um mundo de RPG pra fazer esse trabalho. Tipo, você tem até o World of Warcraft lá, que tem uns trabalhos secundários de colher as coisas, minerar e tal. Mas, tipo, isso aí enquanto você tá salvando o mundo, né? É até interessante que mais pra frente tem uma quest que eles pegam, que é pra matar os sapos. A melhor de todos. E legal que você repara que o mundo de Konosuba tem um world building bacana, saca? Do tipo, ele fala do lance dos sapos, que é o problema deles, que eles comem os bodes e tudo. Ele fala sobre a questão de acasalamento deles, acho que isso é um pouquinho. É uma complexidade que não precisava, mas. Por que não explicaram o acasalamento dos sapos de cantina? É legal que. Tem, tipo, dá um extra, assim, do tipo, os caras pensaram nos detalhes. Dá um diferencial, tipo, não é só um mundo de fundo, mas. Genérico, tem um mundo genérico. Tem uma profundidade, assim. Não é uma profundidade, tipo, o nível de Warhammer, onde são 90 livros explicar por que o céu é azul. Caralho! Mas é uma profundidade básica, pra, até mesmo pra você usar com piada. E, tanto que fica recorrente o lance dos sapos na série. Sim, porque é hilário pra porra, velho. Sempre quando tem sapo no meio, quer dizer que tu vai rir pra caralho. E aí eles precisam achar... formar um grupo. Uma forma de destruir o rei, né? É, e o Kazuma até fala uma coisa interessante. Cara, quem é que vai querer entrar no nosso grupo de bosta aqui, velho? A gente é fraco. Aparece a Megumi. Aí eu fiquei pensando, os degenerados, é claro. E aparece a Megumi morrendo de fome lá. Não, isso que é legal, porque a Megumi, pra mim, lembra todo aquele jogador que tá tipo, não, velho, eu vou fazer uma build perfeita, saca? Tipo, eu tenho que esquecer do caralho. Foda, eu vou focar só nisso e foda-se o resto. É tipo, todo RPG de Star Wars é isso. Cara, vou fazer Jedi, mas eu vou botar todos os meus pontos em lightsaber. Aí tipo, não, mas você é ponto de vida, força, sensitive. Aí o cara morre com o primeiro force push que dão nele. Tipo isso, eu já vi tanto isso em mesas, cara. E quando eu vi a Megumi, eu falei, cara, o cara que tá jogando, escrever esse personagem, ele sabe. Ele sabe como é que é. Eu tipo, não, um skill, porque... você vai precisar de outro, é só você explodir. Você tem um problema, você explode ele. Venha comigo, tá, e trilhe o caminho das explosões. E ela, quando com ela, certeza. Quando ela falou isso, eu tava com vontade de pegar na mão dela e falar: vamos, vamos, não quero mais saber de nada. Mas é uma raça, né? Ela é uma raça específica, amigo, eu não entendi isso. Não, é porque ela me fala, eu sou o quê, meio demônio? É um povo, é um povo. É um povo, porque todo mundo é parecido, né? Então, é um povo com nome escroto. É um povo. Todo mundo tem nome retardado. E todo mundo é de um. É incapaz deles conseguirem nomear alguma coisa que não seja horrível. Tipo, acidentalmente ela nomeia a espada do Kazuma e Chuchumaru. Quando ela fala, ele fala, boa espada, e ela fala, Chuchumaru. E é isso. E, aliás, até a Yun Yun lá, ela é idêntica. Ou será? Eu tava pensando, isso tem a ver com a coisa da raça dela, ou... Pera, quem é Yun Yun? A Yun Yun é a outra que só serve pra você bully. Meu Deus. Ela é propaganda, você não tá lembrando, ela tá chorando. Aqui, amigo. Eu não sou nem... tá! A deusa... Não, a pintura lá. Que... do Jin, cara. Então, adeus, a rival dela. Não. Não, a rival tá amigo mim. Aquela que só serve pra fazer bullying, que você não... Puta que pariu, é uma personagem pra mim. Ela tem uma das melhores cenas da segunda temporada. Eu esqueci o nome dela, realmente. Eles vão lá pra aquele... aquela missão lá na cidade, né? Aí ela chega lá... A vida dela, bosta. Ninguém quer ser amigo dela, ninguém quer chegar perto dela, igual você. Se não lembrar ela, ele resume perfeitamente o personagem. Tipo, não faz uma forma de chat que eu não suba, vou negar que ela existe. Caralho. É perfeito. Funcionou. Não, gente, isso foi totalmente combinado, tá, gente? Caralho. Eu fiquei triste por ela, bicho. Ela chamando lá todo dia pros negros pra brincar, Não, ela só quer... Cara, o lance dela é que ela só quer ter amigos, só que ninguém liga. Ninguém liga pra ela, bicho. Por que ela não entra no grupo, velho? Pelo amor de Deus. Não, ela totalmente podia entrar no grupo, porque ela é muito mais competente que a Megumi. Porque a Megumi fica trapaceando o tempo todo, por isso que ela ganha. Então ela, sei lá, cara, gente inocente tem mais que se fuder mesmo. Aí, ó, tá vendo por que a Megumi não é a melhor wife? Ela se trai, cara. Não, pera aí, alto lá. Seus detorários cucks. Não, vamos confundir as coisas, cara. Uma coisa é você passar a perna na uma pessoa que você acha irritante, outra coisa é traição, pô. Aí isso é legal. Entra a Megumi, que só tem uma magia por dia, e a explosão. Não, uma magia, é legal, por, né? Uma magia por descanso. É, é por descanso, é. Bem D&D. Termos RPGísticos aqui, rapaz. Ah, eu tô pensando em edição antiga, então. Mas é... E de logo depois, Dark, quem entra? Darkness. La Latina. La Latina. Não, fala esse nome! Mano, tem... os memes da Darkness, cara, são os melhores, porque... tem quando ela chega lá, o pessoal, caralho, você é uma cruzeira, não sei o que, tem que ser muito foda pra ser cruzeira. E aí, tem que ter algum defeito nessa mina, velho. E o defeito dela é porque ela é inútil. Inútil, tá doido, velho. Ela é o tanque perfeito. Ela gosta. Cara. Ela fala assim, não, velho, não vou botar a ponta em força. Não, ela tem força grande. Não, ela não tem. Eu vou tirar toda a minha destreza. Deram penalidade pra caralho em acertos. Mas aí ela aguenta porrada, quebra umas coisas ou outras e ela gosta, velho. É tão engraçado. Se você, que... tacar, se você pegar ela e tacar ela contra o inimigo, eu acho que causa um dano, velho. Ela goza. Ih, e assusta parada. O inimigo, olha que legal. Eita porra, caralho, pesado. Pessoal... Mas é verdade. Eu pensei que você ia falar que ela gosta, cara, mas você fala goza. Ela goza. Caralho. Isso eu tava até lembrando, eu tinha um personagem Pathfinder, que o lance dele era um clérigo do deus da dor. E isso era literalmente a porra da Darkness. Ele chegava assim, bate em mim, seu desgraçado! Aí os inimigos, isso é muito estranho, vamos embora. A gente chegou na convenção do cara que com esse bondage, isso é assustador. E todo mundo ficava constrangido e acabava a luta. Muito bom. Aí a primeira coisa que eu pensei quando esse grupo se formou é o seguinte. Cara, a Megumi, ela só tem uma magia, pelo menos a magia dela é a suprema. Uhum. A Darkness é o tanque perfeito, como você mesmo falou. E tipo, ela vai estar tá lá lutando contra todo mundo, vai agrar todo mundo. E a Aqua e o Kazuma não tinha nada. Não, pelo contrário, porque o Kazuma que é o cara que faz as coisas. Do tipo, ok, eu vou realmente investir em habilidades que importam. Do tipo, se você pensar bem, aquele skill de steel dele. Ele deu a sorte de encontrar aquela ladina lá que ensinou o steel pra ela. Pra ele. Não, mas é papo furado, ela não sabe montar build, não. E aí, como tipo jogar Fallout, você põe todas as skills em sorte, velho. Você é meio que acidentalmente zero o jogo. Nada te acerta, nada te mata. Ah, ops, eu ganhei. O cara tem a sorte. É engraçado, né? Ele nesse mundo ele tem a sorte toda upada. E no mundo dele ele morreu por um azar. Pois é, né? Não, foi sorte, velho. Quem dera se eu morresse, se fosse parar no mundo de MMO. Realmente, pensando por esse lado. Mas então, por que você quer salvar o Rei Demônio? Você, pra voltar... Não, salvar não, salvar. Salvar o Rei Demônio, o Rei Demônio tem perigo. Eu tô imaginando você, tipo, carregando o Rei Demônio, assim, na colina, com fogo atrás. Ai, you come to save you, my king. Mas eu acho que se eu fosse pro mundo do Konosuba, com certeza não seria nem um pouco parecido com o Kazuma. Eu seria um daqueles caras que fica na taverna bebendo o dia inteiro, esperando os caras voltar, tá ligado? Aliás, tem um cara lá da taverna que tá sempre dando uma aprovação pro Kazuma. Ah, todo mundo acha que ele é o easter egg máximo da obra. Oh, eu tô achando que ele é o Rei Demônio, velho. Ele pode ser o Rei... Ih, rapaz. Ele é tipo o Ares da Mulher Maravilha. Ah, eu tomo a forma que eu quiser, tô aí só olhando. Aí, mas no final das contas ele pode se revelar, tipo, o Rei Demônio não é tão mal assim quanto eles pensaram. Ah, eu só quero ajudar as aventureiras a realizar os sonhos, tá? Qualquer coisa Nossa, assim. Nossa, cara, não pode ser assim não, seria tão clichê. Seria a subversão máxima, seria do caralho, tipo... Quem leu a Light Novel, eu devo estar rindo muito agora, cara. Ou não, né? Não sei, eu tô chorando. Por que você tá fazendo isso, seu loser? Light Novel, sou plebeu. Mas a Light Novel não, tá, ainda não chegou ainda no Rei Demônio. Ah, deve estar no... Acho que tem 12 volumes ainda. Com certeza, se tivesse chegado, o pessoal desses grupos que a gente participa de anime já teriam comentado, né? Ah, tava cagando spoiler e tudo. Spoiler é a coisa que sempre se espalha rápido. Eu sei que o Kazuma já se declarou pra alguém, né? Ah, é. Isso que é o lance interessante, né? Porque o anime meio que tá cagando pra esse lado. Ah, foda-se. Tipo, que as piadas, assim, é de vez em quando eles vão pular eventos. Tipo, parece que teve um destaque maior com a Wiz, a Lich, a necromancer, sei lá. Ah, liga pra ela também. Que ela é, tipo, ela também é waifu, velho, pelo amor de Deus. Ah, mas ela é muito velha. Você, já passou, da... Pô, que nolicom. É, já passou, dos 18 no tempo. Ô, como é que é? Oi, meu microfone. É, então... Tá na hora, eu não posso sair isso aí, não. FB tá... Por isso você tava batendo na sua porta, velho. É por isso que a Akana é a melhor loli wife, velho. Porque ela já é um dragão centenário. Meu Deus, que horror. Nossa. Então, volta. Mas a Wiz é sem graça mesmo. Desculpa. Não, eu gosto da Wiz. O único é momento massa é quando o gatinho fica batendo nos peitos dela. Não, eu acho que os melhores momentos são que essa piada da Aqua, ela tem repulsa com ela ser morta-viva. E acidentalmente mata ela. Ressuscita. Ah, sim. Porque ela é morta-viva, ela não pode ser curada, ela toma dano. Mas aí o Kazuma tem que usar o Drain Touch para manter ela viva. A Wiz, ela tem uma cena muito boa, que é a cena de apresentação dela. Que o Kazuma acha que vai perder o bebê com ela, fica todo animado, e na verdade é um Drain Touch, né? É muito. Mas esse cara acha doido, velho. O Kazuma é tão fucking alfa, velho, que se ele quiser, você comia todo mundo. Só que ele não give a fuck. Aquele OVA é a prova disso. Que aí tá. É que a Wiz bota aquela coleira nele que vai matar ele em poucos dias. Pô, ele poderia ter pegado todo mundo ali, velho. É, ele podia. E ele faz. Whatever. Tipo, ele tem aquela. Que é o meme, né? Aquela cara dele usando os peixes da Wiz contra o cedo. E aquela cara de contemplativo, dizendo. Sério, eu queria mesmo um vídeo que era só a imagem parada dele com, tipo, The Doors, This is the End no fundo, saca? Estou tocando. My only friend, the end. Com o caso, tendo flashbacks do Vietnã, não sei. E é engraçado, a relação dele com a Aqua também é engraçada pra caralho, porque de repente eles estão se matando, mas de repente eles estão se dando bem e tal, mas mesmo quando eles estão se dando bem, a Aqua não consegue fazer nada direito. Quando ele pede pra ela fazer um chá, você fez o chá? Ela purifica o chá. Fiz sim. Ah, mas isso tá parecendo água. Ah, desculpe, acho que eu não fiz direito. Ah, então vai lá fazer de novo. Aí, tipo, umas três vezes isso aí, ela não consegue fazer a porra do chá, velho. Até a Megumi ficou bolada com a cena, porque numa situação vocês normal... Vocês estão enlouquecendo, por que vocês estão falando assim? Agindo normal, tipo, casual. Porque eu imagino que um dia normal, se ela fizesse isso... Não, é porque são duas pessoas que estão... São duas pessoas que estão morrendo de raiva um do outro, mas estão mantendo as aparências. Tipo, casamento de 40 anos. vamos fazer igual mulheres e nos odiar secretamente, saca? igual Gravity Falls. E aí a Megumi chega nessa cena e vi, caralho, vocês estão... Ninguém conversa assim, velho. É muito normal. Vocês estão me deixando louco. Vocês não estão sacando que a função da Aqua no grupo não é usar poder e curar. Ela é a promoter do grupo. Como assim? Ela só tá aí pra apresentar pra galera e todo mundo gosta dela e tal. Não, exceto quando realmente era pra ela estrear, tipo, ser foda, que é o lance lá das fontes termais, ela literalmente ninguém levava a sério, velho. Ninguém. Do tipo, não, nossa deusa é linda, pura, você é uma puta, vai se fuder. Sua caramba. Eu não usa nem calcinha, velho. Ah, isso é discutível, velho. Ela nega todas as leis da física. Ela está lá e ao mesmo tempo não está lá, saca? Porque, tipo, é uma deusa que não usa calcinha e ninguém discute sobre isso. É uma coisa que tá lá. Não, ela usa acidental, velho. Dificilmente, cara. Eles vão. Acho que no final lá, depois que acabar a história, o autor vai falar, ela sempre usou o fio dental. Ou o Kazuma vai usar o estilo dela. Coisa nem sutiã, né? Mas é porque o Kazuma, ele usou o estilo dele lá e roubou a calcinha de todo mundo, menos o dela. Porque ela não tem! Não, exatamente. E ninguém discute isso, velho. Ninguém. Não vamos falar sobre isso, porque. Os fãs que vão discutir isso pra sempre. Nossa, cara, vamos então falar quais são os episódios que vocês mais gostam, assim? Ih, rapaz. Aí pegou pesado. Pegou pesado. Ah, eu adoro os episódios onde o grande foco é a Darkness, assim. Tipo, aquele que estão na mansão. Ah, é, aquele episódio, nossa, a voice actor da Darkness, ela faz muito bom trabalho, tipo, ela arregaça, tipo, demais. Também aquele episódio também, o penúltimo da primeira temporada da Succubus. Isso, também, é muito bom. Cara, foi por causa de um vídeo desse que eu conheci quando eu soube. Nossa, aquele, nossa, é muito bom, velho. Eu tava procurando hentai. Não estava procurando hentai. Mas eu estava navegando pelo aquele site que começa com X. Nossa, aí nos pilotos recentes tinha essa cena aí, cara. Nossa, cara. Eu conheci o Konosuba quando tava no finalzinho. Uhum. Mas o episódio que eu mais ri, eu acho que foi o último da primeira temporada do... É, aquela saga lá dela. O máximo do Dullahan, né? Não tinha como. Cara, aquela saga que eles vão pra essa vila das Fontes Termais, isso aí é uma campanha de RPG. Onde, é lugar onde o pessoal quer, tipo, te converter a qualquer custo. Enfilhando folheto aí. Meu Deus, é tipo você entrando na Igreja Universal, velho. Você recebe folheto até não poder mais. Até legal também que a Darkness, ela adora morar lá, porque o pessoal fica menosprezando ela, porque ela escolheu a religião errada. Eu tô com pouca memória do último episódio da primeira temporada, como é que foi? O meu último episódio foi o lance daquela aranha gigante do Wild Wild West, que tava... Ah, verdade. Atacando tudo. E eles, literalmente uma máquina que vai destruir tudo. Aí o pessoal tem que se unir pra destruir ela. Eu tô pensando aqui no episódio que eu mais gosto, velho. Porque não sei se tem um eu não sei se tem um preferido, velho. Eu tenho cenas preferidas. É, porque comédia eu acho que é mais isso, né? Tipo, você vai pegar as piadas... as soltas, assim, que você vai lembrar mais do que, tipo, um episódio inteiro. Aquele da carruagem em que eles causam toda a confusão lá e o pessoal... E o pessoal acha que eles que são os heróis e Kozuma... Os heróis estão nos ajudando! Vamos ajudar, não sei o que... Não, nós que causamos... Me desculpa. Nossa, cara, eu ri tanto nesse episódio, mas... Não, isso é a prova que o Kazuma, ele tem consciência, velho. É, cara, é bizarro! Uma hora ele tá cagando pro mundo, outra hora, meu Deus do céu, a gente tem que ajudar. Todo mundo tem um limite, velho. Ele é humano, né, cara? Agora, qual que é o nome daquele servo demônio lá que eles encontram? Que possui a Darkness, assim. Eu achei legal que quando eles derrotam ele, ele volta. Ele vira personagem recorrente depois. Sim, o da máscara lá. E ele entra com o Kazuma. Kazuma, vamos combinar uma coisa aqui de licenciatura de produtos da... Caralho! É muito bom, cara. Aí, ele fica cheio da grana e tipo, pô, velho, agora que eu tô cheio de dinheiro, perdi toda minha motivação, sabe? Não! Você vai durar, porra! É, pô, quando você tá rico, é foda se o mundo vai estar tá aí e tal. Finalmente poder gastar rios de dinheiro. Vocês veem que as coisas que mais marcam mesmo no Konosuba são coisas que chocam a gente e quebram totalmente a nossa expectativa, né, cara? Sim. A minha cena preferida, cara, de todas, é a cena de banho do Amegumin com o Kazuma. Eu sou defensor. Nossa. Cara, essa cena é pra você botar no quadro, velho. Vou protegê-la. Tipo, eu vou tomar banho primeiro. Não, eu que vou tomar banho primeiro. Ah, pois eu vou tirar minha roupa aqui. Ah, você vai tirar a tua roupa? Pois foda-se, eu vou começar a tirar a minha também. tu acha que eu sou um personagem de anime que fica... Fica sem graça, né? Sem graça com uma personagem feminina sem roupa? Não, meu filho, eu não gosto desses clichês. Foda-se. Igual ele falou, foda-se, me processa se não gostou. E acaba eles tomando banho juntos. Tem aqui um outro personagem que eu queria que ele fosse até mais recorrente, que é o antecessor do Kazuma, que é o herói genérico lá, todo... Então, eu ia falar, eu seria esse cara, o cara que escolheu a mais pica pra lutar no mundo. Não, não mente não, Thiago. Se eu e você a gente estivesse nesse mundo, a gente seria tipo uns bandidos, bosta. Não, cara. A gente ia... Não, é porque tu, a gente seria, tudo, tipo, tudo isso é base... bichos máximo. Tudo, tudo isso é baseado na pergunta. O que, que você quer levar? Cara, me dá arma que eu posso ver se eu vejo demônio. Até uma coisa que a gente podia pensar agora, né? É, na situação do Kazuma, o que você ia levar? Então, eu ia levar uma espada, a espada mais foda do que existe, velho. Eu quero uma espada pra combater o rei demônio. Era o que eu ia pedir. Desde sempre eu penso nisso. Eu ia pedir uma bag of holding. Bag of holding. Eu sei lá, velho. Eu tenho meu desejo de, tipo, chegar lá, tipo, o Ash do Evil Dead. Tipo, com uma espingarda que com munição infinita. Aí eu chegar lá pros bandos de selvagens e gritar: This is my boomstick! Pede um fuzil mágico. É, o fuzil mágico que nunca acaba a munição. Eu tipo, eu vou conquistar esse mundo agora! E lembra do dano mágico, não adianta nada tu atirar bala de festim no... em seres mágicos. Ah, mas é, cara, eu acho que... É chateado com esse lance, ah, vai ser cancelado e tudo, mas... É até uma coisa que a gente podia comentar, que o lance que recentemente o escritor da Light Novel falou, ah, não tem planos para uma terceira temporada. Ainda. Ele não falou ainda, ele falou que não tem planos, ponto. É, não tem planos. E tem tipo, isso jogou assim no ar, mas o que acontece? Porque o objetivo, claramente, dele é vender as Light Novel dele, velho. Porque é, deve ser o dinheiro que ele ganha. É um lucro direto para ele, pô. Eu acho que deve ser igual o lance do escritor do The Witcher. Que o pessoal chegou assim: não, velho, a gente gosta muito do seu material, licencia pra gente fazer uma coisa aqui. Não, e o cara, vai tomar no cu, foda-se, me dá. Você quer o royalty ou você vende os direitos? Não, eu vou vender os direitos. Eu quero saber isso, não. Essa porra não vai dar futuro, não. Eu quero meu dinheiro todo agora. É, dinheiro agora. Então, gente, moral de história: quando você for licenciar um produto seu, você prefira receber depois? Com Rod, com dias atrás, igual o Jorge Lucas fez. Porque você vai continuar trabalhando de qualquer jeito. É, porque. É até bom. E é bem provável que esse é o produto que eles vão fazer vai ficar mais famoso que o seu, saca? E vai garantir sua aposentadoria. Ele teve sorte que a Netflix chamou ele pra ser consultor lá na série. É. Já tá com empreguinho. Mas deve ser muito desgosto. É igual o lance do Walking Dead, né? Pra série, ninguém sabe que é adaptado de quadrinho. Deve ser até o motivo também dele, velho. Essa porra de anime aí tá com a. Era pra, ele, acho que nem deve ter levado muita febre. Ele deve ter visto orçamento baixo, vai cortar coisa da história. Coisa de propaganda. Eu acho que eles não estavam contando que ia fazer tanto sucesso. Foda, bicho. É porque a venda foi muito grande, né? Tanto de Blu-ray quanto de Light Novel, do material original. A Light Novel foi a segunda mais vendida, se não me engano. É, segundo mais vendido. 1.200.000 Ficou atrás de ReZero. Nossa. Vamos fazer podcast ReZero pra ReZero ser cancelado. Ah, não, cara, eu gosto de ReZero. Eu também sei. Não, eu sou o cara que adora as coisas, mas eu, além de adorar, eu adoro falar mal das coisas que eu gosto. É, porque quando faz sucesso, começa a forçação, e você não gosta da forçação. Mas eu acho que também isso é meio que visão. Eu posso estar falando muita bosta, mas é a forma do japonês fazer o negócio, né? Eles não estão preocupados com o mercado exterior. Não estão preocupados com que nós gajins imundos se gostamos dos trabalhos deles. Eles querem o mercado interno e foda-se. Tudo isso é mágoa porque os Estados Unidos abriu a fronteira lá na base do canhão. Eles são muito protecionistas. Ah, quer dizer que o... Vocês imundos aí, estrangeiros, gostaram da nossa obra, né? Pois aqui... Não mais. Cancela. Caralho, cancela. É isso. Esse é um plano pra destruir o Ocidente, mano. Destruir a moral e o vigor do adolescente, tá ligado? Mas você vê muito isso, velho. Tipo, não só em animes, em... até videogames e coisa assim. Tipo, a gente só vai analisar esse mercado. O quê? Fez sucesso fora? É... Talvez a gente faça uma versão bosta para PC, não sei, ou não. Quem sabe? O quê? As pessoas gostam de Persona? É. Vamos demorar uns 90 anos para fazer uma continuação. E botar a tradução para qualquer cara aí, foda-se. Outra coisa que eu não entendo nesse negócio é Bloodborne fez um sucesso engraçado. E não tem versão pra PC, eu fico pensando, cara, essa porra... Ah, mas isso é contrato da Sony, né? Essa porra ia vender muito se fosse pro PC. Isso que é tarão. Eu não entendo, velho. O pessoal que não sabe ganhar dinheiro. Não, mas a Sony tá fudida, provavelmente vai começar a licenciar os negócios pra PC agora. É, o Bloodborne 2 vai sair pra PC também. É, mas voltando a falar do coisa... Então, o pessoal tá preocupado. Ah, acabou o Konosuba. Eu acho que a situação vai ser o seguinte. Vai ficar uma pausa, assim, sem notícia, sumiço. Igual foi o Attack on Titans, que ficou uns 4 anos... E outro exemplo bom, né? O anime faz sucesso pra caralho. E o que o estúdio faz? Ele faz uma pausa grande, aí dá o quê? Uma outra série que é idêntica ao Attack on Titans, aquela de zumbis. Nossa. Bota o mesmo estúdio pra fazer ela. É em vez de fazer outra temporada. Tem um trem e tal. E ela é boa essa série, mas. Cai entre nós, velho. É como se a HBO. O quê? O pessoal gostou de Game of Thrones? Vamos fazer o seguinte. A gente vai ficar uns 2 anos sem fazer a próxima temporada e a gente vai dar ok para Vikings. Tipo, eles pegam os direitos autorais de Vikings e começam a fazer. Faz uma temporada de Vikings, o pessoal gosta de Vikings, ah não, cancela. Volta a fazer Game of Thrones. E aí é esfriou pra caralho. É isso, não faz o menor sentido, velho. Esfriou pra caralho, todo mundo pegou os spoilers de Attack on Titan e hoje não vende mais porra nenhuma porque todo mundo sabe os spoilers, cara. Eu não sei os spoilers, eu me mantive. Nossa, tudo. Mano, eu sei tudo. A HBO também tá fazendo isso com Westworld, que fez sucesso pra caralho e vai passar bem mais de um ano aí sem temporada nova. Então, eu acho que vai ser o seguinte, vai ficar um bom tempo sem realmente ter nada. Vai, por exemplo, aparecer um jogo aí, PS Vita, lógico, porque você tem que escolher a plataforma que menos vende possível. Você não vai licenciar pra nenhum lugar, você vai, tipo, vender, escolhe 3 lojas aí, você vende umas 9 cópias, é isso. Eu fico pensando hoje em 2017, meados de 2017, quem é que acorda cedo assim e fala assim, caralho, que vontade de comprar um PS Vita, velho? Não, a pior é a pessoa. Isso tem coisa pior, velho. É você comprar um Wii U. Haha! O pessoal que morreu. Comprar o quê? Pô, velho, não é um Wii U, tu pode jogar Rock Band. É, mas isso que é foda. Então acho que assim, a gente vai ficar um bom tempo sem ter notícia nenhuma, mas provavelmente vão licenciar um filme, alguma coisa assim, saca? Por que os caras não fazem logo do jeito certo, bicho? Eles já querem dinheiro, velho. Já é um ano de espera, bicho. Eles não querem dinheiro. Eu já acho que vai ser diferente, cara. Esse é o problema de um país que respeita os criadores, saca? Não. Tipo, em vez de ser Marvel, assim, tipo, você cria esse personagem, foda-se, é meu agora? E a gente vai lançar coisa até as pessoas enjoarem e odiarem tudo. O público geral, tipo, capitalizar. Porque nunca falta criança no mundo. Tipo, faltava esse lance de mega capitalizar tudo. até a última gota. Não, eu pensei que queijo seria a mega capitalização do anime. Eu nunca estive tão errado toda a minha vida. Queijo é uma coisa pra ser estudado, né, velho? Queijo ganhou trailer em inglês, velho. Parece que, se eu não me engano, ganhou dublagem também. Até o Monster Musume, velho, que a gente também tá com bosta. Nossa, cara. Não, deixa eu ser foco. A lista é infinita, velho. Desses animes que fazem sucesso, o pessoal gosta muito. Tipo, eu tô dizendo, eles estão querendo destruir a gente. Isso, gente. Eu ouvi dizer que tem muita gente aí que tá escutando que gosta muito de Spice of Wolf, tá chorando até hoje, com a nova temporada. E nunca vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer com Konosuba é que vai ficar esse gap aí, vai esfriar. Uhum. Todo mundo vai esquecer daqui uns 2-3 anos. E aí vai parar de vender a Light Novel, vai bater água na bunda do autor. Ele, não, vamos fazer mais um anime aí pra vender um pouco mais de novo aí. Eu acho que vai ser o seguinte, ele vai ficar uns 5 anos sem fazer só Light Novel. Caralho, e aí ele vai fazer um spin-off horrível. Fazer... também, pode ser. Aí ele vai tentar uma outra série que é totalmente oposta, tipo, sei lá, vai ser Green Dark. Tipo toda pesada e trágica, vai todo mundo odiar. Aí eu vou fazer então uma nova temporada de Konosuba. Vai ser tipo 5 episódios e é isso. Ovos, né? Ovos. Ou pode ser caso de Berserk, né? Adoram. Não brinca, cara. Nem brinca. Bate na madeira, cara. Eu não quero nem imaginar como subir naquele 3D, né? Imagina o Silva com aquele 3D robótico estilo South Parker, os movimentos. Estilo Max Steel. Não, Max Steel. Nossa, Max Steel era legal pra caralho, mano. Porque velocidade é igual a poder, velho. Puta merda, cara. Eu acho que depois dessa, a gente pode até encerrar. Acho que esse vai ser o encerramento.